despertador, me dá um boi, pelo amor, eu quero viver. E daí se eu me atrasar? A cama tá quentinha, deixa o soneca gritar. Ô despertador, me dá um boi, pelo amor, eu quero viver. E daí se eu me atrasar? A cama tá quentinha, deixa o soneca gritar. Bom dia, acorda, vai trabalhar. Levanta logo, o busão já vai passar. Se perder o próximo, vai se atrasar. Isso sempre me acontece, mas deixa pra lá. Sei que anda estressado e desiludido, e que você não quer nada disso. Compromissos que afastam do lazer, querendo ou não, tem que cumprir com seu dever. O lazer é só se sobrar tempo e dinheiro. Sobrando ou não, dou rolê com meus parceiros. É verdadeiro o fato que tudo tá difícil, e pra sobreviver é necessário sacrifício. Pra piorar vem, patrão encheu o saco, mas vai ter que pagar bem pra ter bom resultado. Todo dia durmo tarde, acordo cedo. Tô procurando um jeito pra mudar este enredo. Onde um diploma não garante um emprego, onde um emprego não garante as contas pagas, onde o cidadão só quer sossego, mas a fila é grande, não tem vaga. Ô despertador, me dá um boi, pelo amor, eu quero viver. E daí se eu me atrasar? A cama tá quentinha, deixa o soneca gritar. Ô despertador, me dá um boi, pelo amor, eu quero viver. E daí se eu me atrasar? A cama tá quentinha, deixa o soneca gritar. Despertador me acorda de madrugada, ele me chama e tal, leva porrada. De tanto trabalhar, tô magro igual um flamingo. Mano, vida louca é ralar domingo, lutando pelo pão de cada dia. Só dá pra comprar mesmo um pão por dia, nem fazendo hora besta, olha que hilário. Sempre sobra mês no final do salário. Funcionário bom é funcionário que se cala. Tô quase pedindo conta, indo vender bala. Não adianta falar, nem reivindicar. Advertência come solta, o balão vai estourar. Me desanima, xinga, quer calma. Vou pagar mais 100 e leva minha alma. E é só o que falta, sempre na reunião o meu empenho tá em pauta. Calo, história, todo mundo tem. Não quero parabéns, eu quero uma nota de 100. Conta, mas conta, o salário não acompanha. Pra viver com o mínimo tem que ter a mãe. Ô despertador, me dá um boi, pelo amor, eu quero viver. E daí se eu me atrasar? A cama tá quentinha, deixa o soneca gritar. Ô despertador, me dá um boi, pelo amor, eu quero viver. E daí se eu me atrasar? A cama tá quentinha, deixa o soneca gritar. Mas o dia de trampo, cê tá ligado? Acorda cedo e dorme tarde é embaçado. De noite escrevendo até raiar o dia. Pergunto Cris, irmão, se nós não é correria. É só correria mesmo, deixa eu falar. Ainda na segunda balão, porque sábado eu faltei pra no estúdio gravar. Os maloca levam essa vida, de tanto que eu represento meu grupo. Na prática tô sem saída, pra não marcar bobeira e descontar no patrão. É claro que rola o descuido de sexta-feira. Se demole o corpo elevado e escorraçado. É um tráfico de humanos por um mísero salário. Pô, trampo sábado e domingo, semana agarrada. Ainda pergunto o motivo da minha cara fechada. Mas é claro que os calote faz parte. Mano, bate meu ponto pra mim, que eu vou dormir até mais tarde. Ô despertador, me dá um boi, pelo amor, eu quero viver. E daí se eu me atrasar? A cama tá quentinha, deixa o soneca gritar. Ô despertador, me dá um boi, pelo amor, eu quero viver. E daí se eu me atrasar? A cama tá quentinha, deixa o soneca gritar.